Mas se um dia o nosso amor for além da Taprobana, meu amor, te juro em chama, ir além do mar, muito além do bujador. Ai, se um dia esta galera for além das investidas, para lá um dia de amastores e tormentas, ficam terras prometidas, prometidas sobre as águas. Mas tem cuidado com os velhos do Restelo, que lançam medos e perigos em novelo, que me empurram muito mais profundo. Tal ilha dos amores, nem as ninfas, nem o rufo dos tambores rufam mais que o teu amor investido sobre as águas. Se algum dia dessa terra prometida, peço mais que engenhar-te para que sejas sempre livre de resgate. Vens doutrina e de saque, mas tem cuidado com os velhos do Restelo, que lançam medos e perigos em novelo, que me empurram muito mais profundo. Mas tem cuidado com os velhos do Restelo, que lançam medos e perigos em novelo, que me empurram muito mais profundo.